boa noite, boa tarde ou bom dia, seja de onde você esteja escutando esse podcast. Nós somos o Geral da Bola, estou aqui do lado do Rafael, meu amigo de quase 10 anos. E aí, Rafa, tá tudo certo? Muito boa noite, meu companheiro Julói. Prazerzaço estar aqui mais uma vez gravando essa terceira edição. E vamos nessa, vamos falar de futebol. Lembrando que o último podcast saiu fazem 2 semanas e por motivos técnicos não pudemos exibi-lo na última semana. Mas agora vocês vão escutar amanhã na segunda-feira, né? E aqui ao meu lado esquerdo está ele, o Diego, o profeta. Manda ver, Diego. Um salve para todos os fãs da Geral. E se o pessoal quiser ouvir a gente, Galego, procurar nossas redes, onde é que a gente tá por aí? Nós estamos nas redes, né? Não em todas ainda, mas estamos em algumas. Vamos lá. Nosso e-mail é geraldabola@gmail.com, caso você queira .com, né? Caso você queira dar alguma sugestão por essa alternativa. Temos o instagram.com/geraldabola, que sou eu que mexo nessa jossa, nessa onça. E o twitter.com/geraldabola, que é o Rafa que toca a bola na geral, né? Exatamente. Lembrando que o Geral da Bola conta com a parceria da Rádio Comunitária Aconchego na produção do programa. Comunitária Aconchego na produção do programa, e nós vamos ao ar normalmente às terças, né? Nesse caso, vocês vão escutar o programa na segunda, mas normalmente nas segundas ou nas terças, dependendo da disponibilidade da equipe, né? Nós exibiremos, né? E a Rádio Aconchego, que rola na Zona Oeste, a partir da frequência 88,5 FM, ok? Então vamos nessa que eu tô animado pra falar de campeonato nacional. E lembrando que o rádio, pra você escutar o podcast da Rádio Aconchego, você entra lá, radioaconchego.milharal.org/geral da bola. Lá no final do site vai ter um link pra você assinar. E lembrando que muito em breve nós estaremos nesses aplicativos e tal, distribuidores de podcast e tal. É uma questão de tempo a gente voltar com tudo em relação a isso. Vamos lá. Série C, né? Teve jogo hoje ABC e Náutico, né? O ABC ganhou de 2-0 lá no Frasqueirão, né? E o ABC deu uma ressaca de um vice-campeonato, apesar do ABC ser o maior campeão potiguar e o maior campeão estadual do Brasil, é o ABC. O América foi lá e conseguiu ganhar do América e conseguiu ganhar do Náutico, né? Que jogou uma boa partida no último domingo contra o Sport, mas que hoje, pelo jeito, não deu muito certo. É um recorde mundial aí do ABC, né? É o clube que mais ganhou uma única competição no mundo. E pra falar um pouco do jogo, a grande interpretação da partida é que, exatamente, o Náutico, que veio de uma final que pressionou na Ilha do Retiro, conseguiu levar aos pênaltis um jogo que não se acreditava tanto que o Náutico ia se portar daquela forma na partida. E enquanto o ABC, na final, sucumbiu para o América do Natal, os papéis nessa partida do Frasqueirão foram invertidos. Um Náutico apático, sem conseguir desenvolver o jogo, enquanto o ABC conseguia marcar um pouco mais à frente, conseguia achar espaço. O ABC que abriu o placar com o Anderson, depois exatamente de uma dessas brechas que o ABC conseguia na defesa do Náutico. E um ponto a se analisar sobre o desempenho do time alvirrubro é o cansaço físico, que mesmo antes do jogo contra o Sport já teve vários desfalques, inclusive Jorge Henrique, de lesão, né? Justamente. Muitas vezes, né? E aí você percebe que isso pode estar influenciando, sim, tanto a maratona de jogos quanto lesões mal curadas, onde o jogador não volta 100% e não consegue desenvolver o seu melhor futebol. E qual foi o papel de Thiago, por exemplo? Porque lembrando ao ouvinte que Thiago acabou de ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-18, né? Que é uma coisa muito massa para a base do Náutico, é um reflexo de que, se aproveitando a base, você colhe frutos, né? O Náutico vai colher certamente com o Thiago. Mas assim, em relação ao ataque, né? Porque o Náutico tava 9 jogos sem perder fora de casa, ou seja, tava desempenhando bons papéis, jogando, né, como visitante, e sucumbiu hoje contra o ABC, como você mesmo falou. E é interessante falar um pouco dessa convocação do Sub-18 do Thiago, e até na convocação, na lista, ficou como Thiaguinho. do Clube Náutico de Capibaribe, é, o olho, né? A visão da, pelo menos na base, de uma divisão inferior. Olhar para uma Série C, por exemplo. É porque tem muito jogador desempenhando bons papéis em estaduais por aí que tem realmente essa idade do Thiago, 18, 17, 19 anos, que realmente devem ser olhados, né? Como foi olhado o Verdade. Thiago. E assim como jogadores do esporte já, historicamente, goleiro Saulo, né? O Avatar, Adrielson, Ciro também, que foi seleção de base. E ainda mais um parênteses sobre a convocação, Jadson, que era da base do esporte, que agora tá no Cruzeiro, também foi convocado. Então é importante ressaltar esse ponto também. É. Ainda em relação ao jogo, o ABC ganhou o jogo e tal, mas você acha que o Náutico, por exemplo, em algum momento do jogo, se apareceu algum desfalque, destaque de algum jogador? Porque assim, pelo jeito, o Náutico realmente ninguém jogou bem, mas teve algum destaque do Náutico pra poder, de repente, se pensar no próximo jogo já contra o Campinense, que é uma bomba danada? Olha, o grande ponto do Náutico tem sido também a consistência defensiva e criação, que alcança picos e também alcança declínios bastante evidentes. Então, não se tem um grande destaque, digamos assim, quando o Náutico vai bem, e também não tem um grande desastre quando o Náutico vai mal. Você percebe que é um conjunto de más atuações. É Thiago que não consegue desenvolver, é Robinho que, sumido nas finais, não fez uma boa partida novamente. O Luiz Henrique também, mesmo caso, final, meio sumido, e também não desenvolveu nesse jogo. E no meio que tem Jimenez, Josa e Luiz Henrique, é o papel dele tentar sair um pouco mais. E Luiz Henrique, que há um tempo não vem jogando bem, né? Pelo menos umas 3 ou 4 partidas, né? Como a gente tá começando mais cedo. E é uma sequência duríssima que o Náutico vai enfrentar nesses próximos dias, né, Julói? O Campinense, que é dirigido por Francisco Diá, que é um cara já, um treinador já bem rodado no futebol nordestino, principalmente, que já conseguiu alguns acessos, ou seja, o Náutico pegou um osso duro de roer, né? Realmente o Náutico vai ter que jogar bola pra poder conseguir passar dessa seletiva e disputar o Nordestão no que vem, que é de suma importância, principalmente pelo ponto de vista financeiro, porque a Copa do Nordeste é um torneio que paga relativamente bem aos clubes, né? O Náutico vai ter que desempenhar um bom papel em Campina Grande, né? E porra, é interessante o calendário do futebol brasileiro, onde uma seletiva da competição pro próximo ano é feito antes da decisão da edição atual. Só o Náutico então corre o risco de ser campeão e não jogar a competição do ano que vem. Ponto. Não é isso? Acredito que sim, ou o campeão tem uma vaga direta. Então, o jogo assim, mesmo que o Náutico perca no Campinense, ainda tem a chance de passar da Copa do Nordeste se for campeão da Copa do Nordeste. Sim, sim. Também pontuar a necessidade de reforços, né? Apesar de ser uma excelente notícia o fato de Thiago ser convocado, quem é que vai entrar no lugar dele? Justamente. É exatamente isso. Os desafogos não estão atuando bem, o Náutico perde capacidade ofensiva de uma forma, assim, evidente. E aí, o que deve tentar ajudar nessa evolução do setor ofensivo do Náutico é um Cisneiros, por exemplo, voltar a atuar com frequência. Teve problemas de lesão desde que chegou, e aí tem voltado aos poucos. Ele até que botou até fogo no jogo, né, contra o Sport, né, na final. E o Náutico tem uma sequência muito complicada, né, como eu tava falando. Vai jogar contra o Campinense na quarta-feira, e no próximo final de semana joga com o Imperatriz. Na segunda rodada, né? Na segunda rodada da Série C, que é o campeão maranhense, ganhando o Motoclube, que até então estava invicto. Né? Jogando bola. O Imperatriz é dirigido por Luiz Carpino, que também é um andarilho do futebol nordestino. Precisa do norte-nordeste, né? Além do Maranhão subindo mais. O Imperatriz, que tem o Val Barreto, que jogou aqui no Santa Cruz, beleza, como destaque, beleza, né? Inclusive fez um gol ontem contra o Globo. E finaliza exatamente com essa semifinal contra o Belo, o Botafogo da Paraíba. Então, sequência duríssima. Não sei também se é o caso que o elenco sentiu cansaço e viu que nessa primeira rodada é uma rodada também para segurar. E aí, não sei como foi conversado isso. Até porque a Série C são dois momentos, né? Tem um ponto escorrido, que é importante entre os quatro, e depois tem o mata-mata, que é onde se decide tudo. Ou seja, não sei se o Náutico colocou o pé hoje realmente. Eu tava no exercício. O pé no bolso, né? Eu tava no exercício da minha profissão hoje, cumprindo o meu dever, trabalhando. Não pude, infelizmente, assistir o jogo, mas. Exemplo de civilidade. Mas quarta-feira vamos ver aí, a gente vai falar com certeza de Náutico Campinense e no próximo final de semana também de Imperatriz e Náutico, né? Pulando de Série C pra Série C ainda, né? O Santa Cruz joga amanhã contra o 13, né? O 13 que é dirigido por Flávio Araújo, que teve 9 acessos na carreira. É um treinador vitorioso em relação às, principalmente da D pra C, né? Subiu com Agostinhos, com o River do Piauí, entre outros. Foi campeão piauense com o River. Teve proposta para poder ficar no River e preferiu vir voltar pro 13, no qual teve acesso ano passado, foi com ele dirigindo, né? O 13 que tem Marcelinho Paraíba. Qual a expectativa desse jogo aí, rapaziada? Marcelinho Paraíba que disse que não sabe como chegou nesse histórico de carreira com tantas farras. Segundo, né? ele virou crente agora, evangélico, é um homem temente a Deus. Eu acho que ele é mal agradecido, porque foi com as farras que ele foi ídolo em Berlim. Deve ter curtido muito a vida, viu, rapaz? Pois é, eu gostava mais do Marcelinho quando pintava o cabelo com as cores da bandeira da Alemanha. Ou de vermelho. Pois é. Aí amanhã o Santa Cruz manteve a promoção de ingressos, né? Que foi um pedido do Leston Júnior junto com os jogadores pra manter o preço, pra de repente ter um bom público na segunda-feira, que eu acho difícil, sinceramente, né? Da situação financeira. Mas eu acredito que o jogo é às 19 horas. A gente pode corrigir a formação logo em breve. A gente confirma. Mas assim, vamos falar do passado, do que rolou quarta-feira, né? 27 mil pessoas. Quinta-feira? Na quinta-feira, né? Fiz um rolo no trabalho. Trocou de horário. Troquei de horário, não sei o quê. Peguei o Uber lá do Pina, que é um bairro aqui da Zona Sul, pra ir pra Zona Norte, que é o Arruda. Onde, né? Tem um grande centro de compras. Não tinha comprado ingresso, né? Aí, o que eu observei, assim, se falou muito da notícia, e muitos torcedores presenciaram isso, que foi empurra-empurra, má ação da polícia, coisa que a gente já falou em outro programa já, e que a Crônica Esportiva de Pernambuco, do Brasil, toda hora fala do modo como a polícia age, né? Falando na parte da minha experiência, eu assisti o jogo do Anel Superior, que tava muito mais tranquilo, né, de entrar, e foi o setor mais barato, e eu vi que eu tinha a melhor possibilidade de entrar no estádio, indo na geral do que pela arquibancada. Geral é paz, pô. Geral é paz. Então, relatos de torcedores é que a quantidade de gente no Anel Inferior comprometeu bastante. Não se esperava esse fluxo tão grande, provavelmente. Problemas na catraca de novo. Não registraram alguns bilhetes justamente para a fluidez ser maior. Em determinado momento fechou-se um dos portões e aí dificultou mais ainda o acesso. Então, a diretoria faz uma campanha para ter muitos torcedores. É conversado a logística de segurança com a polícia e mesmo assim os erros são repetitivos. Então, ou é falta de vontade ou é mau planejamento mesmo, assim. É isso que a análise que se faz. Um erro recorrente que não consegue ser resolvido. Exato. E o que tem a se destacar no jogo, né? Que todo mundo viu, tá, provavelmente, que acompanha futebol. Viu que o Santa Cruz bateu de frente com o time de Série A. Jogou muito bem, assim. Meteu bola na trave, jogou com a raça, jogou querendo ganhar a partida. O que foi o diferencial do Santa Cruz da última quinta-feira em relação ao Santa Cruz lá do Rio de Janeiro. E, de repente, o Santa Cruz trouxe boas esperanças agora pra Série C, né? Pra o começo da Série C, pra poder, de repente, fazer uma boa campanha e subir, finalmente. Porra, se a vitória de 2-0 foi muito significativa, ver o Santa Cruz jogar daquele jeito contra um time de Série A é tão satisfatório quanto, porque foi marcação à pressão, você viu Augusto brigando pela bola, batendo na limitação dele técnica, que foi num chute que bateu no travessão, que podia ter tocado pra Pipico. Pipico, esse líder, porra, liderou muito. O tempo todo discutindo com o árbitro, sendo aquele jogador chato e brigando pelas bolas. Porra, uma atitude do time todo. Por mais que tivesse jogadores que não estivessem desempenhando um bom futebol, Charles errou muito passe, Patrick Vieira não criou e é mais um problema do Santa Cruz. Do Santa Cruz e do futebol brasileiro todo, né? Pois é, um meia que consiga criar. É um meia criativo. E que tem intensidade pra marcar. Aí já complica. Aí é complicado. Aí já complica. Faz uma coisa ou faz outra, na verdade. Mas é aquele tipo de desclassificação que o que se viu na derrota se vê com bons olhos. apesar de ter sido frustrante o resultado final, foi... foi bem, bem simbólico a forma como o Santa Cruz atuou, sem medo. Sem medo. Aquele temor de jogar a bola que teve no Maracanã, no Arruda, foi-se embora. O meia criativo do Santa Cruz foi o apoio da torcida. Foi fundamental para o jogo do Santa Cruz contra o Fluminense. Se beneficiou muito também da saída de Alan Dias, do 11 inicial. Né, como se o time tivesse ganho mais um jogador em campo, que estava faltando. É, e mostrou um comprometimento muito forte do grupo com a torcida por conta da reação. Né? Da mesma forma, em relação ao Náutico, falar do Santa. Não pode se achar que a partir dessa vitória, assim como aquela sequência que o Náutico teve, que os times estão prontos para a Série C. Quando você faz uma substituição para tirar Dudu e colocar Jô, ainda que Jô tenha feito o gol, foi um dos heróis da partida, mas a qualidade técnica é gigantesca. Jô que é seletivo, né? Ele disse que não faz muito gol, parece ele ser seletivo. Ele faz gols relativamente importantes e com relativa beleza. É um ponto de destaque. Ele é um virtuoso do gol. Ele só quer fazer... Eu confesso que quando ele entrou no campo, eu fiquei com muita raiva, véio. Fiquei muito chateado, velho. Inclusive, tinha uma criança atrás, assim, junto com a mãe, que era um rapaz, um torcedor muito legal, e que até ele enxergava, como a torcida inteira enxerga, que o rapaz não sabe jogar bola, né? É, foi um forajô quando ele entrou e quando começou a errar, o que ele sempre erra, e foi um ficajô depois do gol dele, né? É. O outro destaque foi que o jogo foi para os pênaltis e o Santa Cruz cobrou muito mal as penalidades, né? Diferente do jogo contra o CRB, que ganhou todas as penalidades muito bem batidas. Mas aí pênalti é loteria, eu vi que o Santa Cruz se esforçou muito para ganhar, eu acho que no frigir dos ovos valeu a pena, né? É, loteria é, num certo sentido, digamos assim, porque tem treinamento de penalidades, tem cansaço físico, que foi algo que eu acho que comprometeu bastante o desempenho das penalidades. Você via Marcos Martins sentindo muito. É, sim, fez uma boa partida, mas todos eles estavam sentindo. Então, principalmente a última penalidade de William Alves foi a meu ver, o complicado. Rapaz estava com a perna pesada. Acho que tinha um cimento na perna dele. Ele mandou um SMS pra Rodolfo. Aí lembrando aí a torcida de Santa Cruz, é os ouvintes que o Santa Cruz joga contra o Ferroviário, o Ferrão, de Edson Cariús, como é o nome dele de verdade, Rafa? Cariús Benzema. Eu não sei o porquê que algum clube de Série B ou de Série A ainda não conseguiu pegar esse rapaz, porque esse rapaz faz há um tempo que tá fazendo gol já, né? Fez gol contra o Corinthians na Copa do Brasil, ano passado na Série D, foi um dos artilheiros da Série D. O Capacerense fez gol também, né? O Avaí tentou a contratação dele, mas o Santa Cruz vai enfrentar um adversário complicado, que é o Ferroviário. Eu acho que muita gente tá achando um Ferroviário como um rebaixável, mas eu acho que não é um rebaixável Ferroviário. Há um tempo também se organizando. E o bom de Santa Cruz enfrentar o Ferroviário é que na outra quarta-feira ele vai enfrentar o Fortaleza, já pelo Nordestão. Ou seja, vai ficar em Fortaleza mesmo. Aí isso pra logística Santa Cruz vai ser muito boa, né? Então, só resgatando um pouco do jogo do Náutico que acabou agora à noite. Foi interessante essa derrota porque mostra que vai ser o campeonato todo assim. O nível dos times mostra isso, que você vai jogar fora de casa e vai ser muito complicado. Então, não pense o Santa que vai enfrentar o Ferroviário e vai ser tranquilo. Vai ser pedreira toda essa fase de grupo e mais ainda exigente o mata-mata. Posso falar? E concluir assim em relação ao Santa, é que o futebol de Augusto vem melhorando gradativamente. Né? Primeiro ele começou a participar dos jogos, agora já está começando a dar passe, a chegar mais perto do gol. E assim, a campanha do Santa na Série C, acho que depende muito da evolução desse jogador. Inclusive, você vê a confiança de Augusto quando, lógico, faltou um pouco de visão de jogo, sim, naquele lance do primeiro tempo que ele poderia ter tocado pra Pipico e meteu a sapatada e quase que se a bola entrasse, ia ser um golaço. Justamente. Ia ser um golaço. Mas isso mostra confiança. Inclusive, saiu uma matéria no Globoesporte.com que teve problemas pessoais, conversou com o Leston Júnior, a não ida dele ao Botafogo de São Paulo. Então, o rapaz focou, esqueceu o extra-campo e tá jogando bola. Pulando da Série C pra Série B. Você quer falar, profeta? Manda ver. Eu gostaria de falar ainda de Série C, que o Botafogo da Paraíba empatou, certo? Com o Ferroviário. Até pegando o gancho do que vocês estavam falando, do nível, né? Do equilíbrio entre as equipes, porque já vimos comentando aqui que o Botafogo vem cavando uma vaga. É um dos semifinalistas do Nordestão e ainda assim empatou com o Ferroviário em casa. Né? E ano passado saíram os pênaltis para o Botafogo de Ribeirão Preto. Pois é, um time que vem embalado, é tri-estadual, semifinalista. E por fim, chamar a atenção assim, para a abrangência da Série C, né? Principalmente no grupo que comporta regiões Sul, Sudeste, né? E Norte, né? E Centro-Oeste. Né? Por exemplo, vai ter confronto entre o Ipiranga, que é um clube de Erechim, e o Atlético do Acre, que é um clube de Rio Branco, né? Para ir e voltar são apenas 5.180 quilômetros, né? Eu acho que poucas ligas nacionais no mundo devem ser tão assim abrangentes territorialmente quanto a Série C. A diversidade das cidades, né? Porque é Erechim, é Varginha, é Campina Grande. Imperatriz, né? Que é o Maranhão do Sul, a capital do Maranhão do Sul, né? Concluir agora que, assim, nenhum dos semifinalistas do Nordestão, exceto o Santa, que vai jogar amanhã, conseguiram vencer. Agora sim, pulando da Série C para a Série B, que é a série mais igualitária do país agora, né? Não tem aquela mais historinha de clube vem da Série A, vai para a Série B e fica ganhando aquele montante todo de dinheiro e já saindo favorito. Ela está mais igualitária, né? Perdão. Aí o Sport estreou na última sexta-feira empatando com o Oeste 1-1, né? Com um jogo que no primeiro tempo parecia meio morno, né? E no segundo tempo deu uma aquecida no jogo, tanto é que os dois gols saíram no segundo tempo, né? Pouco mais de 6 mil pessoas, eu acho que a turma tava de ressaca ainda, porque relatos aqui da mesa disseram que a turma comemorou bastante o título, foi uma maior algazarra ali na ilha, doideira mesmo. Curtiram bastante. Muito latão de cerveja, mais de não sei quantos bilhões. Tava barato, né? Aí foi tava bebendo, barato, né? Todo mundo bebeu legal e tal, se divertiu. Acabou sendo o jogo, né? 6:30 da noite, pra brincar até 9, 10 horas pra todo mundo trabalhar. E ontem, na sexta-feira, o Sport deixou empatar lá no último minuto. Como foi o jogo aí, na visão de vocês? Perdeu 2 pontos, né? Antes de Salva começar a falar sobre o jogo, falar dessa questão da promoção da cerveja, porque o clube vem divulgando que o valor da cerveja vai ser X, mas você só consegue tomar a cerveja naquele valor X um pouco antes do jogo começar, ou então nos 15 minutos iniciais, depois a cerveja volta para o mesmo preço, né? E segundo alguns vendedores no estádio, que a diferença não está sendo repassada para eles, né? Que eles estão pegando, assim, por conta dessa promoção, eles estão com uma margem de lucro menor, uma margem de lucro que já é pequena, né? E acho que o baixo público também se deu além da ressaca do estadual, porque geralmente é um dia que você vai pro campo mais cedo, você gasta com comida, gasta com bebida, e o ingresso não foi R$10, né? Pra quem não era sócio foi 60, na final do estadual. Ajudou a esvaziar, além da sexta-feira à noite, ser um dia concorrido, né? E assim, o futebol fica de repente terceiro, segundo plano. E o horário também não ajuda, porque o jogo começando às 9:30 da noite, pra você voltar pra casa, devia ser 7:30, né? 7:45, por aí seria um horário mais justo pro torcedor. E também a torcida do Sport tá mais acostumada a jogar Série A, né? Primeira divisão. E uma estreia na Série B não é um cartaz tão grande pra torcida do Sport. Só retificar a informação, que eu falei Campina Grande, mas na real o Almeidão é em João Pessoa. Então, fica o registro aí. A Campina Grande tem... mas tem o 13 que é de Campina Grande, né? E tá disputando a Série C também. Pode crer, rapaz. Pode crer. Verdade. E agora falando do jogo, né? O Oeste aí, que é aquele time chato, sempre causa problema aqui no time de Pernambuco. O Oeste é um time que, eu não sei por que tá na Série B, é um time que não tem torcida, já mudou diversas vezes de cidade, mas que toda vez consegue fazer essas peripécias, né? Já brigou alguns anos pra não cair. Igualitário, que você tava falando em relação à renda, Júlio, também muito mais nivelado em relação ao nível dos times. Essa Série B não teve aquele time da Série A que caiu. O G12, todo mundo, né? O G12. Todo mundo sempre diz, uma das vagas é esse aí. Tem uns times tradicionais de Série B, América Mineiro, Ponte, Sport, mas Atlético Goianiense, que Vitória, que teve na Série A até um tempo desse, mas nivelado também essa competição. E o que se falou muito, que eu escutei, eu consegui ver o segundo jogo, porque você, morador da Boa Vista, moradora da Boa Vista e adjacências, muito cuidado ao adquirir um plano de internet, ok? Só esse parênteses. Aí o segundo tempo teve... Denúncia! Teve o gol... teve o gol do Hernando Brocador, que quer ser artilheiro da Série B, né? Foi cogitado, inclusive, por outros clubes, Chapecoense e Santos, né? Que são as peruas, né? Que soltam aí na internet. Essa do Santos interessado, eu acho que é uma cavada do empresário. E no último minuto, eu acho que consegue fazer o gol do empate, né? Naquela... balde de água fria, né? Na ressaca da galera aí, da torcida do Sport e do time também, né? Eu acho que o Sport, no último quarto do jogo, sentiu muito o físico. O time recuou mais uma vez, o time recuou demais e trouxe o time do Oeste para ficar jogando no campo do Sport. O time do Oeste não é essas coisas, assim, não foi um jogo também que o Sport sobrou, mas o Sport jogou um pouco melhor do que o Oeste. Daria para ter segurado o resultado, mas quem ficou em campo o jogo todo sentiu muito o jogo. E quem entrou, não entrou com aquela pegada de, assim, voltar, disputar até o último minuto do jogo, que foi o caso de Juninho. Né? Juninho poderia, assim, por ter entrado no segundo tempo, ter dado mais atenção na questão da marcação. Oeste que tem o Mazinho, o Messi Black, que não... jogou no Santa, não fez nada, absolutamente nada. Grande, grande Mazinho, mas... falar das mudanças que o Guto Ferreira promoveu na equipe. A entrada de o Alisson Farias e o Sami de titular. Até conseguiu trocar alguns passes, no caso do Sami, mas é nítido também ritmo de jogo nele. Falta muito para ele ser aquele meia que a diretoria e torcida esperam quando ele foi contratado. E até, assim, questionar a escolha de Guto por Sami, né? Assim, tinha Carmona no banco. E não sei se Carmona tá com algum problema físico, alguma lesão, não sei. Isso aí, de fato, eu deveria ter verificado. Mas, assim, Carmona tava jogando, até então, o Paulista, né? Pelo Novo Horizontino, ele tava jogando bem, não à toa foi contratado pelo Sport. Porque ele não entrou no primeiro tempo no lugar de Sami, né? Porque falta de ritmo, os dois não tem tanto ritmo assim, mas eu acho que o Carmona ainda tá mais condicionado que o Sami, que ficou quase um ano sem jogar, né? Acaba que se esperava que ele entrasse com Juninho e Leandrinho e entrou com Sami e Alisson Farias. A ineficiência muito mais de Alisson Farias, que não foi agudo, não foi incisivo. E a pouca intensidade de Sami foi retratado na pouca criatividade do Sport no primeiro tempo. A ausência de Guilherme, que assim, o time sentiu a falta de Guilherme no campo. Eu acho que Juninho, ele de repente poderia entrar como titular, porque ele está com caixa para isso, ele vem jogando. Agora é um jogador que não quer cumprir função tática. Né? Só quer jogar com a bola e, enfim, por mais talentoso que ele seja, ele tem que entender que tem que jogar coletivamente. Sobre Carmona, ele estava assim no banco, é provável que esteja buscando o melhor ritmo ou algo assim. Sei que Leandrinho e Juninho, que se esperava de entrar, entraram no segundo tempo e o time movimentou. Criou mais, chutou mais a gol, tanto é que chegou a abrir o placar com aquela jogada que já rolou durante o ano, né? Ezequiel parte pra cima, consegue o drible, cruza, Hernani chega, gol de centroavante, que é um dos gols que ele tem mais feito durante o ano. E, mais uma vez, né? Questão física do time do Sport. Chega no final da partida e é nítido os espaços que são criados por falta de atenção proveniente de cansaço também. Então é complicado. Se falou que o Sport estava faltando ritmo pela falta de jogos. Tá, Quando são poucos jogos, é falta de ritmo. Quando tem muitos jogos, é calendário cheio. Também acho que a comissão técnica do esporte tem que se decidir em relação a isso. É, foi um time que, comparado a Santa e Náutico, jogou muito menos no ano. E fisicamente não está tão inteiro quanto até a torcida esperava, né? Que a torcida, inclusive, via isso até como uma vantagem para jogar a Série B, porque chegaríamos com um time mais inteiro. E assim, é importantíssimo o esporte conseguir resultados, não só o esporte, né? Todos os times até a parada da Copa América, né? Que ali vai ser o momento de contratar, de reorganizar a equipe. Até lá, quem criar uma gordurinha para poder trabalhar tranquilo vai ter uma vantagem pro resto da competição. E porra, perder 2 pontos para o Oeste em casa, do jeito que foi, é muito complicado. É, até porque o Sport vai enfrentar um time que é uma interrogação aí da Série B, que é o RB Bragantino, né? Pois é, depois dessa transação do Red Bull, extinto Red Bull Brasil e o Bragantino, muito dinheiro foi injetado nessa... Se fala que a folha salarial do Bragantino tá girando em torno de 2 milhões de reais por mês, o que para um plantel de Série B é muito dinheiro, né? No Campeonato Paulista já se mostrou organizado, então vai ser um desafio. E aí, é isso que é o complicado de se perder 2 pontos para o Oeste. Porque você vai enfrentar um Bragantino lá, que vai ser jogo duro, e aí vem uma derrota, e depois pega um Figueirense em casa, que também é jogo complicado. Então é tentar sempre a vitória com esses jogos de Oeste, que provavelmente vai brigar para cair mais uma vez, e não vacilar nesses tipos de jogos, porque faz falta. E às vezes você emplaca uma sequência dura de jogos sem ganhar e compromete no acesso. Não é simplesmente chegar a 40 e poucos pontos agora. Não é brigar mais pra cair, é brigar pra subir. E o Sport também sofre com a questão do elenco, principalmente nas laterais. A diferença é muito grande entre Norberto e Raul Prata, que infelizmente foi um jogador que decepcionou aqui em Recife. A expectativa era outra em relação ao futebol dele, como do Lazzarone para Sander, né, que é o atual capitão do esporte. Vamos falar mais de Série B? Então, só para falar também do lance do gol de empate do Oeste, né? Que o esporte cansado, o Oeste... Hernani sai com a bola para lateral. Pois é. Em vez de chutar ou tentar proteger a bola, ele tenta fazer um jogo de corpo, né, em cima dela e se joga. Visivelmente não foi falta, se joga, faltou perna pra ele se manter no que ele pensou em fazer. E daí saiu o ataque que saiu o gol do Oeste. Foi uma escolha mal feita e pior executada ainda. Porque ele poderia ter colocado o corpo mais à frente pra receber realmente o contato. E foi o lado do Lazzarone também, que estava nitidamente bem cansado. Então o Oeste aproveitou o espaço, rouba-se a bola do Hernani, cruza. E aí o Bruno Paraíba faz o gol pra um... Puta de um castigo. Faltando 15 segundos pro jogo, né? Porra. Encerrado aqui esse assunto, ou não? Eu acho que é isso. O próximo jogo é contra o RB Bragantino, que até então é um dos favoritos da subida. É um jogo fora de casa. Acredito que um empate lá não seria um resultado tão ruim, né? E é isso, velho. Bola pra frente também. Não é por causa dessa derrota que a gente vai mudar completamente a avaliação sobre o time do Sport. Ainda acho, sim, que é um time... que com alguns ajustes tem total condição de subir esse ano. Sem dúvida, é isso. É um time que acredito que vá brigar para subir, mas que precisa desse tipo de ajuste. Porque se pede mais gente cascuda. E é o cascudo, que é o brocador, que perde aquela bola. Então precisa ter mais concentração, precisa de mais preparo físico, precisa de mais criatividade. Então, perder 2 pontos para o Oeste na primeira rodada é ruim? É, mas tem 37 ainda. Então tem tempo de buscar. Pulando da Série B para a Série A. Então, vai. É o seguinte, nessa primeira rodada da Série B tivemos algumas zebras, né? Por exemplo, o Cuiabá venceu o Criciúma também com um gol no finalzinho do jogo, né? Aos 94 minutos de Todinho, né? O Criciúma, que é treinado pelo Kleina, e lá joga o Wesley, que passou aqui pelo Sport. Não sei se você lembra dele, Juloy. Excelente jogador, que veio aqui passear em Recife. E Daniel Costa, que jogou no Santa também, né? E joga muito, né? Segundo o Galego. O empate do Sport com o Oeste, que eu considero também uma zebra, certo? a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto sobre o Vitória, certo? Depois de 16 anos, o Botafogo volta à Série B e já arrancou a vitória de um dos favoritos da subida, que é o Vitória, que sim, permanece com o Neto Baiano no ataque. É, e o Vitória que tá numa... teve eleição recente e tá naquela turbulência política. E isso é complicado, assim, pra um time que quer, tem pretensão de subir. É, acho que o Vitória nem lida com a pretensão, ele lida com a obrigação de subir, assim como o Sport. E o Operário do Paraná venceu o América Mineiro de Givanildo. Então, pra vocês, será que essas zebras não já é um indicativo do equilíbrio da Série B esse ano? Equilíbrio e, por exemplo, Criciúma e Cuiabá, porra, Cuiabá vem numa sequência de títulos estaduais, boas campanhas na Série C e conseguiu subir como vice-campeão, o Operário foi campeão, né, corrigindo uma conversa que tive mais cedo hoje, o Operário foi campeão. Mas é, o Cuiabá e Criciúma que figurou na primeira divisão, mas que faz um tempo que realmente não faz muita gracinha, nem na Série B, né? Cuiabá, por exemplo... Esse duelo um pouco mais equilibrado, mas o que... é interessante foi a derrota do Vitória mesmo, né? Porque o Vitória é um dos favoritos a subir. E respondendo a pergunta de Diego, é, do Operário pro América, apesar que é muito difícil jogar no estádio lá do Operário, né? Visto o Santa Cruz ano passado que tomou de 3 lá. Eu acho que vale a pena também dar uma olhada no Atlético Goianiense. É, o Atlético Goianiense... Wagner Lopes. É, e o Atlético Goianiense é um clube que, se a gente fosse conversar 20 anos atrás, era um clube que nem figurava na Série B direito. Né? E o Atlético Goianiense, faz uns 3 anos que o Atlético Goianiense foi campeão com o Marcelo Cabo da Série B, né? Acabou que subiu e desceu, né, no outro ano, mas que, pelo que parece, está se organizando, é um sério candidato. Uma respirada. Você acha então que é um indicativo de equilíbrio de resultados ou é prematuro afirmar isso? Eu acho que é prematuro, porque eu acho que até a Copa América, o Vitória pode patinar, de repente o próprio América Mineiro pode patinar, mas como esses clubes têm mais poderio financeiro, né, vai virar aí a chave aí depois da Copa América, e eu acho que eles vão se reforçar para poder sim lutar nas cabeças, né? Eu acho muito difícil ter uma grande surpresa na Série B, né? Eu acho que a última grande surpresa da Série B de acesso foi o CSA, né, que fazia 32 anos que não disputava a Série A, né, na época que era jogada de outra forma, né? Cada ano era um regulamento diferente, né? É, para pontuar também, São Bento, que foi rebaixado no Campeonato Paulista, já começa com derrota, inclusive para o Atlético Goianiense, e eu não sei se o São Bento vai sair muitas rodadas da zona de rebaixamento, não. É, o São Bento veio patinando desde o ano passado, disputou a Série B, ficou ali no meio de tabela. Trouxe até uns nomes, com uns jogadores com até certo. É, Marcelo nome, Cordeiro, assim. Alex Gol, né, Alexandre. O Renan, o goleiro, Enan, que era do Figueirense, atacante, mas realmente não rendeu. Inclusive, tá numa draga o São Bento, tá complicado. Encerrando a Série B, vamos pular agora pra Série A, dar uma pincelada mais ou menos rápida aí na Série A, e pegando um gancho, né, até foi o Rafael que trouxe essa discussão, da Série C, porque rolou hoje Palmeiras 4, Fortaleza 0, uma goleada até... que até me impressionou, eu pensava que seria mais difícil o jogo contra o Fortaleza, né? Mas de repente o Fortaleza se deparou com um elenco favorito à disputa do jogando título, em casa aqui, jogando porra, em casa. Arena Palmeiras. Só que é esse jogo duro. Não foi transmitido pela Rede Globo, que é a detentora do futebol brasileiro, vamos dizer assim, né? Arredondando. O jogo passou no stream, né? A partir de um outro canal, né? Assim como a Série C, né? Que é uma onda que vem crescendo, até o Paranaense e o Curitiba lá já estão nessa onda de passar jogo via internet, né? Não, já meio que excluindo esse meio da televisão, que é um meio já não tão em uso como era 10 anos atrás. No crescimento de disseminação de informação, a TV tende a perder espaço. É, e muito por conta da negociação que é feita. Nesse caso do Palmeiras, é divergências financeiras. O Palmeiras quer receber parecido, similar ou igual ao Flamengo e Corinthians. E aí vai toda uma discussão de audiência e tudo mais. A Globo vai ter seus motivos para não querer fazer dessa forma, e o Palmeiras tem outras formas de negociar. E o Palmeiras é um time que tem barganha para fazer essa negociação, porque tem uma Crefisa que tem injetado uma grande quantidade de dinheiro, e o time não fica refém de um acerto com uma Globo da vida, por exemplo. Então, o Palmeiras está passando no Esporte Interativo, consequentemente está passando também no TNT, e a Série C na DAZN, que tem investido nessas competições que não tem, por exemplo, tem passado campeonato italiano, que não passa mais na ESPN ou algo do tipo. Então, é interessante saber e observar como vai ser esse caminho de negociações de transmissão. É, ficou a Globo, por exemplo, teve que fazer uma nota para dizer que no Premier são X clubes. No Sport TV é tantos clubes. Na TV aberta, tantos outros clubes. Vai ser picotado esse tipo de negociação. Parece ser uma tendência. Lembrar que a Globo lá atrás ajudou a acabar com o Clube dos 13. E isso, de repente, é um dos motivos que fortaleceu o Palmeiras a negociar individualmente, né? Que foi a Globo que começou a negociar individualmente com os clubes a partir da renovação dos contratos, dos últimos contratos. Essa é a novidade da primeira divisão esse ano, porque nunca antes, na primeira divisão do Brasil, a Globo deixou de transmitir um jogo, né? E o próximo jogo do Palmeiras, inclusive, é contra o CSA. Quem é que vai passar esse jogo? Alguém vai passar. Hoje passou no Esporte Interativo e, assim, tem a chance também de até lá a Globo se acertar com o Palmeiras, porque eles permanecem em negociação. Nessa mesma nota, a Globo meio que solta uma ameaça velada, assim, né? Ao Palmeiras, que diz que, em respeito, a torcida palmeirense vai continuar cobrindo o clube. Ou seja, de maneira a dizer que a opção, tem essa opção dela cobrir o clube, né? Então, vai ver que a maior barganha da Globo vai ser essa, né? Olha, se quem não assinar comigo, eu não vou mais cobrir na minha plataforma de Globo Esporte, né? Televisão, internet. E aí, na primeira rodada, o Palmeiras dá uma cipuada no Fortaleza. E como é que vai ser com os cavalinhos do Fantástico? Vai colocar um pano preto em cima do cavalo do Palmeiras e dizer que é um cavalo não identificado. Hoje à tarde também teve um duelo entre nordestino e um paulista, que foi Bahia e Corinthians, na Fonte Nova, 3-2. Pro Bahia, num jogo movimentado com muitos gols. E essa edição do Campeonato Brasileiro teve muitos gols, né? Muitos jogos com dois, 33. Três gols. Vários jogos, isso, o que é bom, né? Ter gol. Bahia 3, Corinthians 2. Início de. Boa parte do primeiro tempo foi meio parado, os times tentando criar e sem conseguir tanto assim. Mas dos acréscimos do primeiro tempo em diante, pegou fogo, porque dois gols saem nos acréscimos. Pedrinho abriu o placar. E depois o Arthur Kaique empata. Jogou no Santa Cruz aqui, né? Exatamente. Chapecoense, foi pra Egito, voltou. Cruzamento do Nino Paraíba, que tem jogado muito bem nas últimas partidas. Desde a final, onde foi ovacionado pela torcida do Tricolor de Aço. Vem desempenhando bem, e aquele futebol que a gente sabe que o Nino Paraíba pode desempenhar. Então, no segundo tempo também, mais gols, mais movimentação, o Bahia consegue fazer o 2-1 numa jogada pela esquerda, iniciada pelo Rogério, que toca para o Gilberto, que cruza para o Arthur, que jogou Série B com Londrina, pertence ao Palmeiras e foi emprestado agora ao Bahia, completa para o gol. E aí vem a apoteose do menino Rogério, né? Golaço. Porra! Que coberturazinha. Eu não entendi porque Cássio estava ali também, né? Inclusive, eu acho que às vezes superestimam as capacidades de Cássio. Porra! Comentário sobre Cássio. Ele parece ser o melhor goleiro em atividade brasileiro. Porra! Complicado. Eu não consigo ver isso tudo no Cássio. Só um parêntese, né? Bem pequeno. E o gol do Corinthians, o segundo, já no finalzinho, quando tinha muita chance de virada, também foi um golaço. Foi do Clayson. Golaço. Pela esquerda, puxou pra direita, meteu-lhe a chapa. Teve também um duelo nordestino de dois times que saíram das quartas de finais do Nordestão, que foi Ceará 4, CSA 0. Eu não sei o que pensar sobre o CSA, sinceramente, né? Perder pro Ceará, que tá com esse time tudo, com dois gols de Ricardo Bueno, ex-Santa Cruz. O CSA, a gente já falou da situação do CSA na primeira divisão, que não vai ser nada fácil, vai ser bem complicado, na verdade. Por mais que tenha trazido nomes rodados, experientes, um estadual complicado, onde não se apresentou um bom futebol, já é o aviso para o que se esperar em confrontos muito mais difíceis. Enfrentou um Ceará que não é nem primeiro escalão da competição e aconteceu o que aconteceu, por mais que tenha tido uma expulsão. O goleiro João Carlos teve o cartão amarelo revisado. Então, teve esse... O goleiro teve uma expulsão nesse jogo. Isso. O CSA ficou com um a menos. Teve um lance do Samuel Xavier que colocaram até se estava impedido ou não. Nem vi a conclusão do lance. Mas que Samuel Xavier chega como último homem e João Carlos faz a falta. Ele dá o amarelo. E o árbitro dá o amarelo, mas depois é consultado pelo VAR. Uhum. Então, primeira rodada do Brasileirão falando de VAR. Sempre falando de VAR, que tem sido mal feito, basicamente, aqui no Brasil. Interrupção demais, demorada demais, mal analisada. É aquilo que a gente fala, de por mais tecnologia que se tenha, é preciso também valorizar o material humano. E os erros vão acontecer e o mau uso do VAR vai continuar no Brasileirão. Essa é outra novidade do campeonato esse ano, que todos os jogos terão VAR. Só para concluir essa questão do CSA, tem duas opções, né, desses times que são altamente cotados para o rebaixamento. Quer gastar o que tem e o que não tem para tentar se manter e depois se endividar e passar anos pagando e até comprometer o planejamento estratégico do clube, como aconteceu com o Santa Cruz. Ou então reconhecer a dificuldade de se manter e agir como o Paraná, né? Manter um orçamento dentro do que se pode pagar, enxuto, e se cair, levantar a cabeça e tentar voltar. Mas, assim, para dizer que o CSA precisa ter os pés no chão nesse momento, não se desesperar e sair gastando o que não tem. Pois é, dá 5 rodadas, demite Marcelo Cabo, aí traz quem? Traz, se Lisca tiver de bobeira, já chama o Lisca doido. Doideira. Calma, tem que ter calma. Tem que acreditar no planejamento. Contratou essa penca de jogador. Você vê a escalação do CSA. Apodi, Luciano Castan, Mateus Carlinhos, Sávio. Bruno Ramírez. Complicado. E pegando a ponta do VAR, falar um pouco também de... Falar um pouco do jogo não, mas falar da questão do VAR. Que no Atlético Mineiro e Avaí, o juiz mudou decisões sem rever o lance. Apenas com um aviso do árbitro de vídeo, ele foi lá e voltou o lance, né? Sem ver naquela telinha que fica na beira do campo. E isso gerou o questionamento de Geninho, né? Que tá de volta aí à Série A depois de um longo tempo. O velho Marujo. O velho Marujo, né? Tem uma história muito bonita aqui com o esporte. Aí, como é que se diz? Ele questionando sobre quem apita o jogo, né? Essa indefinição sobre quem de fato apita o jogo, que foi até uma temática do Coisas Estranhas no último programa falando sobre o VAR. E tem assim, teve a goleada também do Atlético sobre o Vasco, né? Eu acho que o Atlético Paranaense está bem à frente de Fluminense, Vasco e Botafogo, né? Só não tá, né? Se a gente fosse comparar o Atlético Paranaense com os times do Rio, e assim, muito improvável que todos os cariocas se mantenham na primeira divisão esse ano. O Vasco vai conseguir. Muito provável. Ele tá tentando. Desorganizado como sempre. Mudou presidência. O Vasco vai conseguir e começou com tudo. A Série B, 2020, é Vasco na cabeça. Eu acho que tá cavando sua vaga aí. E o Botafogo também, acho que tem um dos piores elencos dos últimos anos. Esse Botafogo de 2019. E já ainda nesse jogo, o Vasco tá cogitando trazer Jorge Jesus, que tem um dos Benfica, principais Sporting. Técnicos portugueses, né? Foi tricampeão português com o Benfica. E todo mundo sabe que o Vasco não tem dinheiro pra isso, né? Então, assim, o script já tá dado, né? Da saída do Vasco à Série B, porque não aprende com os erros e fica sempre nessa... E as notícias que são veiculadas? Atlético Mineiro sondou também, e aí parece que aconselharam o Jorge Jesus a aguardar e esperar uma proposta da Europa. Meu irmão... Isso tá com cara de Anelka no Galo. O Drogba no Corinthians, né? Porra, que perua louca. Voltando aqui com o geral da bola, né? Estamos aqui passando um calor danado, porque essa cidade é muito quente, né? disse de passagem. Tô pra ver ainda uma gravação que a gente vai dizer que tá com frio. É, pois é, não vai ter. Não esperem isso. Só se eu fizer a gravação em São Paulo, né? Próximo mês. Estarei visitando essa cidade cinzenta. Aí tá certo. Vamos lá, a gente tem uma ideia aqui no geral da bola de. Ou mensalmente, não existe uma periodicidade da história, né? Mas quando a gente lê alguma coisa, vê algum site legal e tal, a gente dá uma dica. E o Trivela, que é o trivela.com.br, postou uma matéria muito interessante sobre a história de Torresani, que foi um meio argentino que jogou nos três grandes da Argentina, no River, no Boca e no Independiente, né? Teve uma carreira mediana, mas que muito marcada pela virilidade dele, enfim, e que acabou cometendo suicídio. E a gente queria falar um pouco sobre isso rapidamente. Na verdade, assim, a gente achou interessante falar sobre isso porque muitas vezes a depressão, né, é tratada como uma frescura, é tratada como uma incapacidade da pessoa, né, de reagir, e quando na verdade é uma doença muito séria, né? E dentro dessa reportagem havia orientação para quem fosse propenso a suicídio, procurasse o CAPS, procurasse formas de ser ajudado e evitar, né, um destino tão triste assim, né, que é tirar a própria vida por não ter mais vontade de viver, saca? E, então fica essa ideia aí. Se você conhece alguém que enfrenta esse problema, ou você desconfia, ou que conversa às vezes sobre isso, dê importância a isso e tente ajudar essa pessoa. Vamos agora para o 1-2. Futebol francês. Stéphane Frappart se torna a primeira mulher a apitar jogo de futebol profissional da primeira divisão do Campeonato Nacional. E que apareçam muito mais, não só no Campeonato Francês, mas em todos os campeonatos do mundo. É preciso não só abrir espaço, mas reconhecer qualidade. Não ficar basicamente achando que, lá vai ali a árbitra errou por simplesmente ser mulher, ou a bandeirinha errou simplesmente por ser mulher. É um pensamento muito raso, esse que a gente ouve frequentemente no mundo do futebol. Falando agora de uma besteira que aconteceu, uma merda, ainda no futebol francês, torcedor agredido por Neymar, que Neymar deu uma tapa, um murro na cara do outro lado, o torcedor disse que não insultou os jogadores do PSG. Irmão, Neymar volta faz poucos dias de uma lesão que fez ele ficar fora por alguns meses, e aí PSG perde do Rennes na Copa da França e acontece esse desentendimento aí. É complicado, é mais uma manchete negativa para o Neymar, de tantas outras, enquanto o futebol tá distante, assim. Apesar do golaço dele, não há como duvidar da qualidade, mas o que o Neymar tem feito nos últimos anos tá devendo. Pulando do francês pro mundo doideira que é as redes sociais. Santos provoca Renato Gaúcho nas redes sociais e diz que São Paulo venceria até no futebol. Será que venceria? Rede social é terra sem lei, né? Porque falaram de nó tático também de São Paulo em cima de Renato Gaúcho. E se você for ver o jogo, o Grêmio também teve a oportunidade. Então, rede social é sempre muito aumentado, é um mundo à parte. Eu acho que o Renate ganharia do Sampa lá no futebol. Pulando lá de Santos, numa praia que não sei se é bonita ou se é feia, indo lá pro Rio de Janeiro. Vasco da Gama tenta o retorno, a ida de Sidão pro seu plantel. Já fechou. Vai viajar já pro Rio de Janeiro. E será que ele vai bater falta? Rapaz, com a moral que ele tá no futebol brasileiro, eu acho que ele não vai, não. E só pra falar do Sidão, né? Tipo, cometeu uma gafe dizendo que foi pro Goiás, era uma descida na carreira em relação ao São Paulo. E pra quem tava falando do Goiás, chegar num Vasco nessa situação atual. Mas será que ele vai considerar isso mais uma descida na carreira? Ô, Sidão, se liga, cara. 1-2. No futebol canadense, a Liga Nacional vai começar com 7 clubes, visando a Copa de 2026, que vão ter 3 sedes, México, Estados Unidos e o próprio Canadá. Pergunta pra você, Juloy. Canadá, Copa de 2026, o Canadá vai chegar nas oitavas de final? Não chega nem a pau, primeiro. Porque é muito tempo, muito pouco tempo para poder se afirmar uma geração de jogadores para poder desenvolver uma categoria de base, para poder dar competitividade às seleções de base, para consequentemente ter competitividade nos jogos da seleção principal. Acho que o Canadá tem que pensar direito aí, mas que desejo boa sorte. O futebol é visto em todo mundo e que dê certo. Mas é um povo amável, né? É, o povo aceita todo mundo vai pro Canadá, o Canadá é o lugar mais lindo do mundo. One, two. E pulando agora, um, dois, para finalizar, de uma matéria de um site que eu gosto muito, que é o Futebol Porteño, falando sobre César Luiz Menotti, o mago, o técnico, o maior de todos os tempos. Isso é uma tese interessante de que Menotti só foi campeão do mundo em 78 porque veio jogar no Juventus da Moca, né? Aí ele não se adaptou lá na Juventus e naquele clube, naquele tempo, o clube tinha muito mais poder sobre o passe do jogador. Aí a Juventus segurou o passe dele e por isso ele acabou antecipando a sua carreira como treinador, que o fez treinar a Argentina na Copa do Mundo de 78, em que a Argentina foi campeã. Ainda nessa reportagem ele fala, tem uma frase de Menotti que é muito interessante, que ele fala que a única coisa a qual ele atribui importância como treinador é tirar um defeito ou agregar algo a um jogador. E por último, é uma indicação de um site chamado Portal da Moca, que fala de histórias do bairro, que é um bairro bem tradicional de São Paulo, e lá tem uma seção apenas falando sobre as agremiações esportivas do bairro, que vale muito a pena. De repente, eu vou dar um pulo lá na Moca, de repente eu vou ver um jogo lá da Juventus e tal, na Copa Paulista, não sei se vai rolar, mas certamente a gente vai cobrir aqui. E estamos... E tá rolando Copa das Favelas aí, e provavelmente semana que vem te dá uma ideia aí sobre Copa das Favelas. Nos acompanhe nas redes sociais, instagram.com/geraldabola, né? twitter.com/geraldabola. Se você quiser mandar um e-mail, não tem redes sociais e etc, você pode mandar um e-mail também pro geraldabola@gmail.com. E a gente também está aceitando parcerias, são sempre muito bem-vindas. Assim como o Canadá, não é isso? Sempre abertos a parcerias, sugestões, críticas. Então, acompanha a gente lá nas redes e vamos nessa. E lembrando que a equipe é composta aqui de Rafael, né? Abraço, Rafael. É isso aí, uma ótima noite, meus cumprimentos, ótima semana a todos e nos vemos na próxima. O desenrolado que está aqui na minha esquerda, esse homem é muito desenrolado. Se vocês soubessem como esse homem é desenrolado, eu queria ser ele. Ser tipo um dublê dele, um cover. Diego, tchau, cara. Um abraço aí forte para todo mundo que, assim como eu, sobreviveu a mais um final de semana. Especialmente a Gleibson, que é um dos ouvintes aí do nosso podcast. Dizer que hoje não teve coisas estranhas por motivos de tempo. Mas que semana que vem estamos de volta, inclusive com texto também, no blog da Rádio Aconchego. Forte abraço, nos acompanhe lá, radioaconchego.milharal.org/geraldabola. Lá você consegue ouvir esse podcast. Forte abraço a todos e a todas. É nóis. Falou!